pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ela reside em Ribeirão Preto, ela está em sintonia com a nossa 107,9 daquela cidade nos ouvindo. Estamos enfocando a missiva de Dona Dirce Edo de Ribeirão Preto, que Ribeirão Preto também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ela, de Lu Melo, que era acordeonista e cantora, dela de Lu Melo, fiz a cama na varanda. Saudoso almirante, a maior patente que o rádio já teve. Almirante do médico que nasceu lá em Minas Gerais e que dou este poema para o médico do Rio de Janeiro, Dr. Paulo Roberto. E almirante fez a melodia para estes versos, Vida Marvada, do Lúcio Mendonça Azevedo e do Paulo Roberto. Ainda para ela, que reside em Ribeirão Preto, Dona Dirce Azevedo, em nossa sintonia, pela 107,9, Dalva de Oliveira com o Maestro Borba, do Hervé Cordovil, que também era mineiro e maestro, Esta Noite Serenou. Torta quente, a gente arranja a rede. Garra a viola presa na parede. Acende o pito, corta e passa o pé. E deixa a vida como Deus quiser. Ê, vida marvada, não adianta fazer nada. Do que se esforçar, se não vale a pena trabalhar. Ê, vida marvada, não adianta fazer nada. Do que se esforçar, se não vale a pena

praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possui. Tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias, sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida cantar, e à tardinho o sol poente deixa sempre uma saudade na gente. Copacabana, o mar eterno cantor, altivo já ficou perdido de amor, e hoje vive a murmurar só a ti, Copacabana, eu hei de amar. Will give you a thrill. Ask any gay romancer, he will give you just one answer. Copacabana. Skies that light up the beach are bluer than blue, and any girl will teach the samba to you. You too, madam, wanna know where Eve met Adam? Copacabana. Dois mil e seis, o 13º ano consecutivos no ar. De um jardim, um coreto, a música e a saudade, agora pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Juninho, vamos para o nosso intervalo. Na volta, em nosso coreto imaginário, em nossa passarela sonora, vão estar Nelson Gonçalves, Gilberto Alves, Francisco Alves com as Três Marias.